Uma mocinha, sentindo já que Jesus estava com ela e tendo a certeza do encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, ela procurou o pastor e pediu para que fosse batizada nas águas e recebida como membro da igreja. E o pastor perguntou então para ela: você experimentou alguma mudança no seu coração? E a mocinha disse: sim, senhor. Você reconhece que antes era uma pecadora? Sim, reconheço, sim, senhor. E atualmente você é uma pecadora? E ela disse: sim, eu sou, sim, senhor. Sou uma pecadora ainda. E o pastor então disse para ela: então, como você se atreve a dizer que está mudada? Qual a mudança que houve em você? A mocinha refletiu um pouquinho e, com a face resplandecendo da mais santa alegria, ela respondeu ao pastor: pastor, eu tenho certeza que eu estou pronta para ser batizada, porque eu, antes de me converter a Cristo, eu era uma pecadora que corria procurando o pecado. Atualmente, pastor, depois que eu tive esse encontro real com o Senhor Jesus e o Espírito Santo fez a obra no meu coração, ele me convenceu do meu pecado, que eu continuo sendo uma pecadora, mas agora, pastor, eu sou uma pecadora diferente. Eu era uma pecadora que corria para o pecado. Agora, eu sou uma pecadora que corre do pecado. Agora, pastor, eu fujo do pecado. Aí o pastor ficou muito satisfeito com a sua resposta e disse: verdadeiramente você está pronta para receber o batismo nas águas. Verdadeiramente você está preparada, porque você já entrou em processo de santificação. Você está compreendendo essa ilustração? Você que ainda não é batizado nas águas, nem batizada nas águas, observe como que você é agora, depois de ter tido esse encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Agora você tem nojo do pecado? Agora, se por acaso você peca, você fica triste? Você sente repugnância do pecado? Você sente o desejo de não pecar mais? Então você já está em processo de santificação. E a santificação é um processo longo, tortuoso. É, a caminhada é grande. Mas se você já sente o desejo de fugir do pecado, você já está pronto, pronta para receber o batismo. Porque aquela pessoa que diz: primeiro eu vou virar santo, depois eu me batizo, essa pessoa nunca vai batizar, porque nunca vai virar santo. A gente tem que se esforçar para ser santo. O próprio apóstolo Paulo dizia: depois de salvo, hein? Depois de ganhar muitas almas, depois de pregar muito evangelho para os estrangeiros, para muitos países, o apóstolo Paulo dizia sobre ele mesmo: miserável homem que sou, querer o bem está em mim, mas não o fazê-lo. O bem que eu quero, esse eu nunca faço, mas o mal que eu não quero, esse eu sempre faço. Que palavras são essas? São as palavras de um homem que odeia o pecado, que sabe que ainda é um pecador, mas deseja se aperfeiçoar. Esse é o processo de santificação. E eu hoje posso dizer para você, eu sou melhor do que era 20 anos atrás. Hoje eu sou melhor do que ontem. E amanhã serei melhor do que hoje. É um processo. Assim também vai acontecer com você. Se você tem repugnância do pecado e quer fugir do pecado, se você quer viver cada vez mais em santidade, então você está pronto já para receber o batismo nas águas. Essa é a exigência para você se batizar. É o desejo sincero de fugir do pecado. Quando João Batista estava batizando as multidões, quando João Batista batizava as multidões à beira do Rio Jordão, João Batista dizia à multidão que vinha para ser batizada por ele, ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? É, a pessoa precisa fugir. Se ela não fugir do pecado, ela vai ser apanhada pela ira. E se ela fugir do pecado, ela vai fugir da ira também. E João Batista dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A pessoa tem que dar frutos de arrependimento. Quer dizer, errou? Chora o teu pecado, pede perdão, mostra o teu arrependimento e não peques mais. E a cada vez mais a sua vida será santificada, cada vez você será mais santo, mais santa. Mas olha, eu te digo isso: ao descer as águas, já com esse desejo de santificação, você vai lavar todos os seus pecados e você vai sair da água sem nenhum pecado, e vai se cumprir na tua vida aquela palavra que disse o Senhor Jesus: quem crer e for batizado será salvo. Você não é salvo porque você é bonzinho, você é boazinha, você é santo, você é santa, mas você é salvo por causa do teu arrependimento, por causa da tua fé e porque Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar.